Streetcast Mark 1. Sensei! Nós, Bandman 一同, Visual Manship に乗っ取り, Sensei, 堂々と沖縄することをここに誓います。2005年6月1日、選手代表、MIV。 Oi, eu sou o Dark and I'm stuck in Frozen Prison. Oi, eu sou o Levin, o desinteressado, e eu não pensei em nenhuma apresentação hoje. Muito bom. E somos só nós dois, olha que incrível. Acho que é o primeiro JCast desde 1.0 que só tem duas pessoas. É, não, é por isso talvez que eu nem pensei em apresentação. Tá com tanto clima de reviews hoje, que é uma coisa meio, né? Só nós dois e vambora, liga aí e vamos falar. Porque além de ser nós dois, alguns temas foram por água abaixo, então... É o JCast, os entrevistas e tal, mas o programa tá alto nível, tá legal. Né, Levidio? Porque, tipo assim, na semana passada a gente falou que a gente ia pesquisar sobre a invasão do Japão, o que o Japão fez lá na Coreia, qual foi a besteira que ele fez, só que, tipo assim, no meu tempo. É, não, como eu falei, eu ia estudar na vinda pra cá. Aí eu sentei, né, no Buzu, não que eu não tenha carro, mas é porque, como o Darko mora tão longe, né... Que, enfim, eu não sei dirigir tanto assim, entendeu? Por essas estradas inóspitas, então eu tive que pegar um buzu. É intermunicipal, praticamente. Então eu sentei, quando eu pensei assim, vou estudar, dormi. Uma hora, apaguei. E eu sou um vestibulando esse ano, sabe? Ando muito ocupado, não tenho tempo pra nada. Então, sem Coreia, essa semana. E a gente não vai nem citar os temas aqui, porque a gente não tem muita certeza do que vai ter, mas vão ser temas bons, então escutem. Eu já comecei a falar, e são coisas legais, porque nossos assuntos normais são muito... Assim, nosso papo, assim, de final de semana, com batata frita e refrigerante, é super alto nível, entendeu? Então vocês vão ser ganhando. Ontem mesmo a gente tava conversando sobre o cinema no Veio Vago, né? Com certeza, eu lembro vagamente disso. Então vamos lá, a gente vai... Olha, eu sei de algumas coisas, a gente vai falar de Dragon Ball, o filme mais uma vez, que a gente ama esse filme. De novo, olha, até lá, depois a gente sai o filme, a gente vai fazer assim uma edição com todas as matérias do filme, edita assim, uma atrás da outra, pra ver a progressão, como a gente no começo era esperançoso, como a gente começou a sofrer no meio, e como no final estávamos assim, chorando muito, batendo a cabeça na parede, arrancando o elástico do concreto. Não, agora eu pelo menos já aceitei que é uma droga e vou fazer piada. Não. Virou piada. Como eu não sou tão... essa mania de analisar tudo que o nosso amigo Darko tem, eu ainda tenho esperança. Legal que o filme que é bom, que parece que vai ser bom, que está saindo agora, que é Speed Racer, a gente não falou nada. Porque tem pouca coisa, tem uns trailers, mas eu odeio esse desenho, eu odeio esse anime. Então vamos para os e-mails, depois a gente continua essa discussão. E-mails! E-mails. E-mails. Rock the LMC. Rock on the LMC. Rock the LMC. Rock on the LMC. Rock. The ZZZ. Rock not the ZZZ. Eu amo English, cara. Legal que o nome, eles dão o nome da banda, LMC, e eles não conseguem pronunciar o próprio nome, sabe? Eu não entendo, bota o nome que você consegue pronunciar. Não é que não consegue, mas é aquela velha história, igual aquele vídeo espantoso da Otada Hikaru, lembra? Que foi você que me mostrou ou foi o Luan? Acho que foi o Luan. Que a Otada Hikaru canta muito bem em inglês. Então, ela vai falar o nome da música, ela tá falando em japonês. Ah, então tá. O nome da música mesmo? Não lembro. Tá, mas aí ela fala a versão japonesada, que é o que eles costumam falar lá. E aí depois ela começa a cantar normal. Na música, em inglês, ela canta direito. Só que na hora de falar o nome da música, no meio do discurso japonês, ela fala English, ela fala inglês errado. Quer dizer, é a pessoa que eles falam de propósito, né? Não, o japonês tem essa mania, porque... Por quê? Eu sou bicho interativo, né? Eu pensei que você era assim, na vídeo. Não, eu era um pouco pior, um pouco mais introspectivo do que eu sou hoje. Nossa, cara, você era praticamente autista, né? Completamente. Medo. Enfim, E aí, tipo, eles têm essa coisa, né, que eles precisam escrever de alguma forma, então eles usam katakana em japonês no negócio. E aí, na hora de falar, eles falam japonesado. Só que existe também, inclusive, uma explicação, né, que o vocalista da Lan City era o guitarrista do Miave. Então eles falam mesmo inglês, que é o inglês Implomation. Eles não japonesam uma coisa como Gakuto, que é I need a fire, não é. Eles fazem uma coisa própria, o Implomation, então, Zezezin, Zezezin. Tá bom, né, tipo, enrola a língua aí, você fala qualquer coisa, tá ótimo. Pois é, então Miave fazendo cover do Nirvana, cara. Ele geme e fala qualquer coisa. É, de vez em quando, ele também cantou Hit the Road Jack. Aí é, Hit the Road Jack, don't come back, no more, no more, no more, no more. No more, virou no more, no more, no more, no more, no more. Enfim, vamos para os e-mails. Vocês são poucos e-mails que a gente não tem tempo para perder, né? Nenhum. Apesar de ter um e-mail gigantesco. A gente tem um e-mail gigantesco que a gente fez questão de ler inteiro, que é da nossa amiguinha nova, a única ouvinte do JCast Reviews. É. Não, tem outras. A da mensagem de voz também escuta o Reviews. Eu também escuto o Reviews. A Dri Sweet Pepper. Como o e-mail dela é um pouco grande, vamos dividir em dois. Se ler metade, eu ler metade. Eu vou ler a primeira parte dos mangás, depois, porque depois é recado pra você, sabe? Você que difamou ela, não fui eu. Então, opa, falaram meu e-mail sobre Triple X-Holic. Duas vezes, realmente. Coisa, então se vocês acham Triple X ou X-Holic bonitinho, então falem aí e divirtam-se. Não saindo falando que é o certo, que eu conheço gente que faz. Ela conhece gente que fala que o certo é sim, errado, entendeu? Enquanto a gente sabe o certo, mas a gente gosta de falar o errado porque a gente tá acostumado. Porque a gente não consegue ignorar o X. É, o nosso caso é a parte. A gente sabe qual é o César, a gente não quer. Pelo menos a gente acredita nela. Eu acredito porque eu assisti o anime, sabe? Não é porque você falou, não. Não, eu acredito, não, eu não assisti o anime, mas eu imagino que seja, porque realmente não, é impronunciável aqueles três. Pois é. E foi com a água fervendo que a Kohane se machucou, mas aquilo da água parece que faz 20 anos. Não parece não, minha filha. Foi o quê? Tá certo que o Clamp, Triple X-Holic, ele demora um mês pra lançar o capítulo, né? Ela falou, bom, estou sem o Scan em casa, então não vou contestar, vou acreditar em vocês. Mas em todo caso, eu vou culpar os hiatos gigantes. Porque sai Holic uma vez por mês e eu não faço ideia do que aconteceu 5 capítulos atrás. Eu acho que o da água foi uns 20 capítulos atrás, 15 capítulos atrás. Que no manga normal, sai assim, né? Em 3 meses. E Triple X-Holic demora um ano. Essa historinha tá rendendo. Eu aguento mal ver esse nome Kohane. Tá acabando. Kohane parece um brasileiro. Tu nunca viu uma colega chamada Lohane? Já. Então, para Kohane, né? Que nomezinho, essas garotinhas. É sempre a nojentinha do fundo da sala, que você não pode meter a mão, que ela é chique. Aham. Uhum. Aí ela falou de Tsubasa e tal, e ela explicou. Uma colega no CA chamada Dálgica. Dálgica. Adálgica. Adálgica. É. Na época eu não achava estranho, eu achava super legal. Então tá. Então, eu volto primeiro. Aí ela explica uma coisa, inclusive o live já acabou de sair pra pegar nossa comida. Então eu estou sozinho por alguns minutos. A magia, a perda do braço do Kurogane foi que, olha só, o Kurogane cortou o próprio braço porque nele estava a magia que o Fai colocou a espada na mão do Kurogane para que ele não ficasse desarmado quando estivesse em Selmokone. Quando ele colocou a espada na mão do Kurogane, ele colocou junto uma magia. E a bolinha que o mundo de Ceres, ou Celes, sei lá, estava virando, tinha o Fai como centro, como âncora. O que tinha que ficar no mundo era o Fai. Mas a Tomoyo fala que o braço e a espada serviam porque tinha uma magia. Então pronto, Kurobraceta. Ou seja, uma desculpa esfarrapada do Clamp pro Kurogane perder um braço e fazer um momento Kurofai, como você mesmo falou. Enfim, acho que não expliquei nada, mas é um resumo e é isso. Ele cortou o braço pra ele ficar lá por causa da magia que tinha. Não importa, né, a explicação correta, porque é apenas uma desculpa, então whatever. Eu adorei vocês falando do momento Kurofai, e sim, eles são muito família. É, ela comentou que a gente esqueceu do soco que o Fai deu no Kurogane, e ela começou a viajar e fez cara de semê maligno depois, e aí falou que se a gente conheceu algum doudinho fanfic do Kuroke, avisem a ela. Bem, eu não sei nenhum, o live vídeo não tá aqui pra falar, quando ele chegar eu pergunto. Blá blá blá, caixinha de fósforo, mememé. E ela começou a ler Sketch Dance, que é um ótimo galê Sketch Dance. E ela fala que o Reviews é a vertente de GQS preferida dela. E que nós, eu e Levindio, somos os GQS preferidos dela, apesar dela não saber quem é quem. Eu agora que sobrou, o Darko. Quando voltar alguém, é Levindio. É agora, ó. Acabei de voltar. Fala aí, Levindio. Eu não precisei usar madeirinha pra abrir o portão porque meu braço alcança. Esse é o Levindio. Ele acabou de ensinar os ouvintes como assaltar a minha casa. Então, esse é o Levin Dirk, e quem tava falando antes é o Darko. Aliás, Levin Dirk, você conhece algum doudinho, alguma fanfic do Kurogane com o Fai? Não. Não, o Kurogane com o Fai existe, mas ela quer que o Kurogane seja o quê? É difícil, né? Pois é, porque ela gostou do soco do Fai, o Fai bancou o Semer com aquele soco, saca? Ah, coitado, não é só um rompante, só depois ele volta ao normal. E ela começou a viajar. Ela achou esquecido desse português, tem vários capítulos do Anime Love. Procure aí no Google Anime Love, que eu tô com preguiça de botar no G-Spot. Você já tinha comentado, né, que tinha gente traduzindo o seu acidente? Você falou isso. Eu acho que eu comentei isso em algum momento. E tem gente traduzindo Fairy Tail também, em português. Eu também não sei onde. Procurem lá nessas listinhas de fansubas. Pois é, e essa foi a primeira parte mais longa do e-mail dela. Agora vem a segunda parte pro Live Dill. E o nome de Traveco quem tem é você, tá, fofinho? Morra. Não, meu nick é élfico, na verdade. Não é de Traveco, não tem nenhum Traveco, chama Live Dill. Mas, querida Sweet Pepper, quando eu falei que o seu nome é de Traveco, eu não quis ofender, entendeu? Os Travecos que eu sou fã, eu gosto muito, sabe? Eu amo o nome de Traveco, né não? Não, os nomes de Traveco são super criativos. Eu sou o nome de Traveco, mas você falando, ficando ofendida por eu ter dito que seu nome é de Traveco, assume o seu preconceito contra os Travecos. O que você tem contra os Travecos, entendeu? Isso é preconceito, isso é praticamente incorreto. Você tá cadeia, você não pode falar isso. Você tem que ficar agradecida por seu nome ser nome de Traveco. É? Lógico, mano. Então tá. É, e ela tá dizendo aqui que o sobrenome dela. Eu sou um grande ativista dos Travecos aqui, né? Não, eu tô falando pra ela tomar cuidado com os preconceitos dela. Eu tive que imaginar você de sainha, numa passeata, com uma bandeira na mão, escrito Traveco também é gente. Liderando, sabe? Eu estaria usando spandex, não sainha. Spandex? É. Spandex não é guia suficiente. Mas quem? Mas não, pô, mas eu ia ser um personagem. Um super-herói. Peraí, é uma passeata de Traveco, não de super-herói. Mas eu não ia ser um Traveco, pô. Ah, tá. Mas já que vocês gostam desse assunto ou não, o sobrenome Crespo é espanhol. E aliás, ela tá dizendo aqui que ela tem um sobrenome que é Ruco. E deveria ser com dois C's, mas é escrever errado no cartório. E é italiano. Mas eu não quero entrar na FIC não, porque vocês já me maltrataram muito. Mas vai entrar. Já entrou, né? Vamos acabar um e-mail que a gente começa. E o Mark 14? Que Mark 14? Acho que falou 3, ela contou errado. É. Nossa, ela previu o futuro, caramba, ela é um mutante. Ela viu o 4 antes de acontecer. O Mark 14 que a gente tá fazendo agora foi bacana. Mas o bloco dos Runaways, é isso, sobre nada, foi bem chato. XD. Ah, e eu achava que só eu tinha uma mãe que sonhava em ir pro parque do Beto Carreiro. Quem falou isso? Foi o bloco deles? A minha mãe. Ah, a sua mãe? Uhum. Tem isso no programa? Tem. Que horas? A gente fala do Beto Carreiro, isso do Brasil, como é. A sua mãe fala? E eu falo que a minha mãe sempre Beto Carreiro. Ah, tá. Não lembro disso. Eu não ouvi o programa. Eu não ouço mais programa nenhum, não consigo baixar com a internet ruim. E sobre Lolicon, bem, eu acho muito, muito, muito errado quando é estupro e dor. Mas quando é feliz, eu acho que tudo bem. É bizarro, né? Mas não tem Lolicon feliz, né, então? Tem. Eu nunca vi um. Mas eu penso assim sobre Hentai Shotacon e Yaoi e qualquer outra coisa. Claro que com crianças, desde que seja apenas desenhos ou gente de verdade. Não sei se faz muito sentido, mas alguém que concorda comigo, isso me deixou feliz. Apesar de vocês me maltratarem, me pisarem e me fumarem... Eu não fumo ela. Olha, primeiro que eu não fumo nada, tá? Sou completamente naturalista. Segundo, eu não vou te fumar, né? Tipo, é gestão. Isso aqui é gíria? Eu não sei de onde ela é. Provavelmente é gíria. É. Beijos, Drip It Husk. Digo, Drip Sweet Pepper. Eu vou ser bonzinho com ela, como ela ficou triste, chateada. E vou mandar o link para as fanfics dela e ao I, para quem quiser ler. Vai estar aí no J-Spot o link das fanfics dela para quem quiser ler. Parecem ser boazinhas, o que eu vi por cima. Ah, tinha uma foto legal, que era o Fuma de X virando pro Kamui, Kamui abaixado, apontando para ele assim, escrito em cima: tira essa roupa preta que tu não é a Dragão da Terra. Adorei. Próximo e-mail era pra ter um nome em cima, não tem, então não sei de quem é. Quem mandou esse e-mail foi o nosso amigo Diogo Jundi. Jundiaí. Jundiaí, Japão. Jundiaí é o nome japonês, né? Parece. Não, esse Jundi pode ser Jundi, de japonês, sabe? Só que tem um Y e um D, sei lá. Deve ser Jundro, alguma coisa, e Jundi é o apelido. Ah, claro, vai ver o nome dele, é Jundisvaldo. Jundislei. Diogo Jundislei, da Silva Sauro. Olá, pessoal do GQS. Eu estava escutando vocês enquanto ia trabalhar, e isso provavelmente no metrô de Tóquio. Não, do Japão, porque eu acho que ele não é de Tóquio, não. Eu gostaria de participar dessa vez. Eu moro aqui no Japão. Posso garantir que Lolicon são vendidos em qualquer lugar que tenha revista pornô. Em Akihabara só tem mais Lolicon do que os próprios rentais. Digamos normais. Não entendi o que ele quis dizer com isso. Tá falando que lá tem mais Lolicon do que o rental normal. Ah, entendi. Uma coisa que eu acho que vocês esqueceram de falar é sobre as Idol Girls, que são DVDs vendidos em todas as lojas pornô do Japão. O conteúdo desses DVDs é 100% pedófilo. Eu nunca assisti um, mas já vi a capa e o fundo, que por curiosidade me espantei conteúdo. Trata-se de crianças com roupas eróticas fazendo gestos de sexo, masoquismo e por aí vai. Gente, perdoa meu português analfa, 2 anos no Japão, deixa qualquer brasileiro assim. A gente percebeu. Não, pelo menos ele aprendeu a falar japonês. Os chatos são a metade dos jacacegues que não faz ideia do que seja o raio, né? Pois é, né? Então, essas... É, eu já vi muitas... Essas idol girls é bizarro, né? Eu não sabia disso. Eu já vi muitas, as chamadas AV girls, né? Que são adult video, AV. Mas crianças? É. Não, tem... Eu já vi que parecem crianças, né? Não, tem essas garotas, tanto que foi, teve aquela, o mangá, né, do Video Girl Eye, foi baseado nesse boom de VHS, essas garotinhas, que, essas fitinhas que servem você através do vídeo, blá, blá, blá, blá, blá, essas coisas de loser japonês que eles adoram, né? São os losers mais criativos do mundo, são os otakus, né? Você percebeu que rola o maior preconceito dele com o hentai, né, cara? Digamos normais, entre aspas. Ele deve ser evangélico, sei lá. Japonês. Nisei evangélico no Japão. É. Só, tem umas seitas muito do mal no Japão. Só não tem igreja universal na Índia, né? Que expulsaram ele de lá. Fora isso, tem no mundo inteiro. A gente esqueceu de zoar a Dream Sweet Pepper. A Fonfic. Bem, obrigado pela participação aí de um dia. A gente vai pesquisar um pouquinho mais sobre essas idol girls e tal. Talvez um dia desses a gente fale de pornografia no Japão. É, se você tiver material... Você não gosta muito, mas se você puder pegar um material pornô aí e sugerir pra gente conteúdo pra gente comentar aqui. Se quiser, inclusive, a gente manda o endereço e tal. Você mandar por correio e tudo mais. É, seria legal. Ou então você escaneia, ou grava, ou ripa, ou faz qualquer coisa. E manda pra gente que a gente comenta, sem dúvida, te dá todos os créditos do mundo, cara. Você trabalha numa fábrica? Que legal, é fábrica de quê? Responde pra gente, qual fábrica que você trabalha? Fábrica de quem você trabalha e em que turno? É, então, um dia... A gente tava no capítulo menos 55, a gente tava lá em 1900 e... É, só que vamos fazer o spin-off? Tipo, a gente vai mudar, vai ser tipo Lost, sabe? Cada flashback é num tempo diferente, não segue uma ordem cronológica. Aí depois vai juntar numa trama só, em que todas as pontas vão se juntar. O nome dele era Adriano. Adriano, ele era filho de espanhol com italiano, né? Então ele era Adriano Crespo Rocco. É Adriano? Não é traveco? Adriano. Adriano. Adriano, ele cresceu num subúrbio de Madrid e ainda na sua tenra infância, ele era constantemente sodomizado pelos seus amiguinhos de vila. Mas Adriano tinha um problema. Adriano, já desde os 7 anos de idade, ele era um garoto muito maduro, ele se considerava... Ele tinha crises existenciais que criança na sociedade não tinha. Então, qual era a crise existencial dele? Bom, então, né, me usando para fins escusos. É, isso era muito triste. E tem um problema. Qual? Eu gosto disso. E aí? Ih, ferrou. Né? Então ele parava pra pensar, caramba, né, cara? Eu gosto, quanto mais violento, mais eu gostava. Então isso era complicado. Daí, eles eram uma família pobre, e de repente, o pai dele ganhou muito dinheiro. Do nada, ganhou muito dinheiro, porque o pai dele jogava muito, apostava muito, e o pai dele ganhou muito dinheiro no jogo. Que jogo? Buraco. Italiano gosta de um buraco, né, cara? Buraco. Família italiana jogando buraco, fazendo escândalo. Buraco. Ele jogava um buraco enquanto ele brincava de Lego. Italiano é um bicho barulhento, né, cara? Totalmente. Ele ganhou muito dinheiro de repente e o nosso querido amigo Adriano precisou sair do seu bairro pobre de subúrbio porque eles foram para um bairro nobre de Madrid. Uhum. Então ele resolveu então tomar jeito. Largou os amiguinhos que sodomizavam ele, foi estudar numa escola de granfinos, não sei o que, e assim cresceu, e assim virou adolescente nesse ambiente. E o que aconteceu quando ele tinha exatamente 18 anos? Descobriu-se que o pai dele estava falido. Mais um pai falido. Estava na bancarrota total. Por quê? Porque essa grana que ele ganhava de jogo, ele começou a reinvestir em coisas escusas. Então ele começou a investir aonde? Ele começou a ter uns negócios correlacionados com uma certa família mafiosa da Itália, que nós vamos falar dela agora. É. Né? Que não faz parte. Mas essa é a conexão misteriosa de Lost, sabe? Flashback de conexão com outro. Só essa? Por enquanto. Ah, porque eu pensei em uma história apaixonada. Por enquanto. Por enquanto. Porque o que acontece? Quando o pai dele vai à bancarrota e começa a ser ameaçado pelos mafiosos, o Adriano resolve dar um jeito pra poder trazer dinheiro pra casa. Entendeu? Então ele lembra um pouco das suas vocações infantis, não é? Uhum. Uma vez lá em Madrid ele entrou num cabaré. Cabaré tem a ver com Madrid? Não sei, cara, não sei. Deve ter, cabaré tem no Catecão. Cabaré, né? Madrid? Deve ter. É. Ele tem um cabaré em Madrid, enfim. Ele no cabaré e viu aquele show e tal, e ele se encantou com aquele mundo, aquelas plumas e tal, e viu que seria fácil ganhar dinheiro assim e tal. Ele ainda iria gostar muito, iria se divertir. É. Ele começou a lembrar daqueles bons momentos de infância, etc. Então ele resolveu ir pra casa, pegou uns vestidos usados da mãe dele, umas coisas meio anos 80, umas coisas meio muito, sabe, carnavalescas demais, que ninguém usava mais mesmo. Anos 80? Isso não é nos tempos atuais. É? Não sei, ele também vai ser um velho agora? Não, mas tá, pode ser anos 80, mas ela é tão nova assim. Né? Tá, tudo bem. Quantos anos ela tem agora? Ela deve ter uns 21, 22. Ok, ok. Ah, traveca novinha. E que ano é? 90 e quanto? Deixa eu pensar, 94 é um bom ano, né? 96, 96. É um bom ano, é 96. E no lógico ano de 1996. Quem diria, né? 11 anos atrás, 2 anos atrás, lá. Pois é. Incrível. Enfim, aí o que aconteceu? Ela foi lá e chegou completamente deslumbrante no camaré, do cabaré. Os homens, a alta elite de Madrid, eles jogavam dinheiro pro alto quando viam ela passar. E a partir daí, a Adriana ficou sendo conhecido como Adriana, ou... Dri Sweet Pepper. A estrela cadente de Madrid. La estrella cadente? Como é que é estrela cadente em espanhol? Sei lá. La estrella cadente de Madrid. Sua fama logo se espalhou por toda a Europa. Até que chegou um ponto que La Estrella Cadente começou a ganhar muito dinheiro, começou a adentrar muito no mundo da luxúria e ela só dançava. Só que começou a receber umas propostas muito irrecusáveis nos figurões por uma brincadeirinha a mais de vez em quando. Daí nossa querida Dri Sweet Pepper adentrou o mundo da prostituição. Só que antes disso, um certo conhecido nosso cantava nesse cabaré de vez em quando, não é? Um certo cantor que tinha ficado muito tempo longe dos palcos, etc., resolveu tentar algo novo, mesmo que seja algo pequeno, tentar algo novo. E começou a cantar. O nome dele era Nardini. Futuramente conhecido como Nardini il Picciotto. Nessa época apenas Nardini, um dos últimos trabalhos que ele fez antes de vender sua alma para a máfia. Nardini estava lá, e uma certa noite, depois do expediente, estava nossa querida amiga Dri Sweet Pepper terminando o show. Ela estava lá tirando sua maquiagem, tirando seus cílios postiços e suas bolsinhas de silicone dentro do sutiã, quando de repente, toque na porta, ela vira, o seu empresário avisa que tem um cliente de última hora querendo um encontro a sós. Calma que não é o Nardini. Não, peraí. Não, mas não, só pra dar um arco emocional agora, uma coisa, uma reviravolta que vai ocorrer incrível. Tá bom, legal. Ok. Você sabe que a Dri Sweet Pepper ficou famosa em toda Madrid, e toque na porta, tem um cliente de última hora aí que tá oferecendo muita grana, e ele precisa de encontro com você agora. E aí, a Sweet Pepper, bom, tem nada pra fazer mesmo, né? Tava na seca já uma semana, sem muito cliente, manda entrar. Deitou-se, produziu-se, espera, quando abre a porta, quem está na porta encarando-a com ares concupiscentes? Seu pai. Oh, meu Deus. Que não sabe de sua identidade secreta. Oh, meu Deus. Imagina o que se passa na cabeça de Dri Sweet Pepper. Seu próprio pai traindo sua mãe com ele mesmo, sem saber que ele é ele. Ela começa a chorar, debulhando-se em lágrimas. Ela levanta horrorizada e começa a brigar. E o seu pai, sem saber que era seu pai, ali, sem saber por que aquele traveco está gritando tanto, fazendo tanto escândalo, e os dois brigam, e aí Sweet Pepper empurra seu pai, que baixa a cabeça na quina do criado mudo e cai sangrando no chão. Horrorizada com o que fez, sem poder encarar, sem querer confirmar se o pai estava vivo ou morto, para poder não confirmar o pior, ela sai correndo, desabaladamente, pelos corredores vazios e repletos de purpurina do cabaré, com seus cílios postiços pendurados, sua maquiagem borrada pelas lágrimas e sua peruca mal colocada. Quando ela está saindo pela porta dos fundos, a porta dos artistas, ela esbarra em um certo cantor que estava terminando sua noite. Nardini. Os dois se esbarram, e Nardini vê aquela figura glamourosa, aquele ser andrógeno envolto na neblina da noite madriniense? Madriniana? Madriniética? Madrisca? Madrítica? Na noite madrítica, aquela névoa. E existe uma coisa, meus caros amigos, que acontece nas noites da Espanha. Essa coisa se chama amor à primeira vista. Nardini se encanta por Sweet Pepper. Sweet Pepper se encanta por Nardini. Homem conhece mulher, mulher conhece homem, sendo que a mulher era um homem e naquele momento ela não sabia mais o que ela era. Exatamente. História clássica, enfim. É, então nós saberemos o que acontecerá com esse grande amor no futuro. Inclusive, nós já temos duas histórias pendentes, né? É, a gente tem a rola dos judeus, né? O dos judeus, que a gente ainda tem que explorar mais pra frente. A gente tem um nome anotado aqui de um... É. De mais pessoa, né? Do oficial alemão que vai entrar na história. É, do nazista aqui, que a gente vai usar mais pra frente. E a gente tem que continuar explicando qual foi o futuro do coisa. E agora a gente tem mais um gancho. É. Muitas histórias que algum dia irão se encontrar. Não percam os próximos episódios de Projeto Sem Título de Live in Darko. Porque, enfim, né? A gente não pensou nisso ainda. Uhum. Quem pensa no título quando tá desenvolvendo a história? Ninguém, né? Realmente. Por favor. Eu nunca tenho título. As minhas histórias sempre chamam Ninja Name. Acabou. Aí tem Ninja Name 1, Ninja Name 2, Ninja Name 3. Ou um apelidinho qualquer, tipo Hollywood Suzuko. Não, então eu pegar a ideia lá do Beck, o anime que o Luan tá vendo, e bota o nome do cachorro, do personagem nada a ver com a história, pra fazer o título. Uhum. Bem, vamos pra Dragon Ball? Vamos pra Dragon Ball, vamos comentar de Dragon Ball. Isso aí, Dragon Ball. Dragon Ball. 戦闘力が上がっていく。戦闘力924、925。こいつ戦闘力を一点に集中させ高めることができるのか。こっちは戦闘力1020。信じられん。まだ上がっていく。 Então, Dragon Ball. Eu ia postar isso ontem no blog, quando saiu algumas das imagens. Não pude, porque minha internet é ótima. Só um minuto, meu comentário. Não, só ia falar isso, que aí eu ia postar que eu vi três fotinhos, aí quando eu cheguei aqui na casa... Não, esse é o meu comentário sobre o filme, agora você fala sozinho. Acabou? É. Tá bom, né? Jura? Não vai falar mais nada? Nada, não quero saber. Vou só rir, eu vou rir e zoar, você fala coisa séria. Tá bom. Bom... Se é que não dá pra levar a sério. Se você não conseguir... Cara, você generaliza muito, cara. Como eu tava falando, eu cheguei aqui, aí eu vi mais fotos sobre o filme, meu desespero aumentou consideravelmente, eu sugeri, não, ao invés de botar um textinho no blog, isso merece que isso seja dito aqui no Mark 1. Pera, eu vou mostrar uma coisa. Você tá falando que eu generalizo, que dá pra falar sério, que dá pra ser um filme bom, tá? Dá, né? Dá? A gente não sabe se essa imagem... Vocês vão ver no G-Spot o seguinte, saiu algumas imagens novas de Dragon Ball. Vamos explicar, vamos situar as pessoas. São algumas imagens novas, vocês provavelmente, os mais antenados, já devem ter visto, enfim, né? A gente só vai comentar aí em cima, porque a notícia saiu essa semana e tal. Provavelmente sendo hoje, sexta-feira, a notícia saiu na quarta pra quinta-feira. Algumas fotos novas. Bom, temos uma foto de bastidor, sobe aí pra eu ir comentando. Aham. Uhum. Bom, a primeira imagem, uma foto de bastidor, com Goku sentado no chão, uma cara de merda, uma peruca mal colocada. Goku tá me lembrando muito um cara que era da Malhação um tempo atrás. Era um que era altão, tinha o cabelo preto. Você... Era namorado da Betina, cara. Na cara! Você fala isso só porque foi a única temporada que você viu. Tudo pra você de Malhação tem a ver com a Betina, porque foi a única temporada que você viu. Não generaliza, Darko. Não, na verdade, a Betina foi a última temporada que eu vi, porque eu tinha, sei lá, 11, 12 anos. Você via Malhação? De vez em quando, sabe? Tinha lá pra fazer, você deitava... Eu via Malhação quando começou, e era um seriado, e eram histórias que começavam na segunda e terminavam na sexta. Eram episódios divididos na semana. Cara, eu tinha 6 anos nessa época. É, eu tinha uns 10, sei lá. Eu parei de assistir quando eu tinha 10, 11. E a melhor temporada de Malhação, que legal, foi uma que não deu certo. Que durou, tipo, menos de um mês e mudaram tudo. Foi aquela que fechou, não foi a academia? Não. É, assim, não tinha mais academia, era uma história direto. E cara, e tinha uma subtrama envolvendo corrida. Cara, eram personagens adultos, era uma trama super legal, super instigante, muito maneira mesmo. O que aconteceu? Não deu certo, mudou tudo, voltou todo mundo, voltou a ser academia e virou uma merda. Virou ao vivo, era uma que era Malhação ao vivo, que eles conversavam, olha que assustador. Eu sei que você é goes off, mas eu preciso falar isso aqui. Malhação foi ao vivo em alguma época? Cara, tinha pedaço do episódio que era ao vivo e eles conversavam, os personagens conversavam e comentavam e-mails das pessoas que assistiam, sobre os seus problemas pessoais. E não eram atores, eram os personagens. Era tipo, cara, isso assim, durou pouquíssimo tempo, lógico, quase ninguém lembra disso. É igual eu tô conversando com você. Então, Darko, sabe aquele meu problema lá no trabalho? A Francisca lá de Salvador disse pra mim que eu devo largar meu emprego mesmo, eu devo, sabe, procurar outros ares, o que você acha? Eu acho uma boa ideia, né? E, inclusive, a Juliana de Goiânia falou que eu realmente devo largar aquela, a minha namorada, né? Porque ela tá me chifrando e... Ela tá te chifrando? Pô, ela disse, né? Não sei como ela sabe, mas ela disse. E eu realmente não sei o que fazer. E era mais ou menos assim. Isso não era, assim, um filler, um goes off do episódio. Era de verdade. Eram os personagens, eles tinham e-mails sobre suas vidas e ninguém achava isso estranho. Cara, eu... Porque quando eu era moleque nessa época, né? Então eu achava que Malhação um dia já foi um pouco mais sério. Mas não, né? Sempre foi o que ele fala. Nunca foi. Porque hoje em dia Malhação é meio desenho da Disney, né? É muito colorido e muito bonitinho. Eu não vejo mais, foi uma merda. Dragon Ball. Aí... Não, mas isso tem tudo a ver. Porque é... quando você vê a foto do Goku... Você vai pensar Malhação, né? Então assim, a roupa lembra a roupa, mas lembra um cosplay. Não, né? É de Malhação, a roupa do Goku. É a roupa do Goku, mas a roupa do Goku de cosplay. Depois eu vou ter um comentário final sobre isso. Por enquanto é um comentário, assim, preconceituoso da primeira impressão. Depois eu vou botar meu lado esperançoso pra funcionar. Uma outra. É uma foto de bastidor com a Lady Letal mostrando as suas unhas de adamantium. Não é só um... Cara, eu tô na dúvida. Isso é um dedo necrosado? O que que é isso? É um pão enfiado no dedo dela. Abaixa. Enfim, tem um X-Men embaixo... Com uma... Com um dedo necrosado. E com o cabelo da Fátima Bernardes. Tem uma foto que a gente acha... Não, a gente acha não. A gente espera com todo o coração que seja piada do site. Mas, cara, tá com... eu vou até botar esse blog, sabe? Vou botar o link desse blog. Imagina que tem... Você tá vendo o desfile de Carnaval do Rio? E o tema são ETs. Aí, sabe que a comissão de frente, vestida de alien? É isso. É um alien comissão de frente carioca. Que eu espero que não esteja no filme. Para de rir, Dark, comente comigo, isso não é um monólogo. Tá doendo minha barriga, cara. Isso é uma piada muito grande. Enfim, espero que se for fazer a parte do filme, seja como o nosso amigo Dark falou, e seja assim, que acrescente efeitos especiais depois. Se bem que não tem nada azul nele, né? Não tem nada azul nele. Se a cara dele tivesse azul, tudo bem, mas a cara dele não tá azul. Pode ser no meio da maquiagem, né? Hã? Uma foto do monge com uma vela na mão, uma coisa um pouco mais promocional, tudo bem, whatever. Mas estranho que tem um cara lá atrás, né? É, tem um cara da iluminação, sei lá. Um estagiário lá atrás passando. Aí ele olha assim, ops! É. A galera da produção, todo mundo vestido... Churrascada, churrascada. Churrasco da produção, todo mundo vestido de Goku. Alguém tirou na TechPix uma foto. Embaixo, a foto do nosso amigo cantor coreano que fez uma ponta Speed Racer junto com o Master Kami do lado. O meu pai de óculos escuro careca. Eu acho que não é o Master Kami. Eu acho que alguém da produção, que ele tá de crachá. Ah, cara, esse é um ótimo Master Kami, mas não... Não é o Master Kami, cara. É um cara da produção. Porque isso não é o Shun Yun Fat. Então tá, o melhor das fotos... É o cara da produção, virem fã deles. Sabe o barracão da escola de samba com as fantasias jogadas no chão? É isso. É um bando de fantasia de ET jogado no chão no barracão da escola de samba. Eu acho que tem gente dentro, né? Não, tem ninguém dentro, não, tem. Não, é lá, é a posição deles. Tem gente dentro. Parece só as fantasias, mas tem gente dentro. Ah, sei lá. Porque tem um buraco aqui no meio, né? Sem nada. Caminho do coração. É. tem o Goku com seu visual universitário. É difícil falar disso, né? Dá uma tristeza. Tem o Goku com seu visual Malhação Universitário. Uma agente da SHIELD do lado apontando uma arma pra ele. Não, peraí, é Akira. Aqui não. Anime! Woo! Akira embaixo, não? É a mesma, cara. É a mesma. Igual. Ah, é. E tem uma mulher com penteado de novela mexicana dos anos 80 segurando uma arma. E tem a Celina de Rebelde. É. Até a gorda da maquiagem ali do lado. E a próxima foto? É um cara com peitinho caído, né? Cara caidaço. E ginecomastia, cara. É, feião. Com a bomba não deu certo com seu peitinho. Com a Akira do lado. Com chroma key vagabundo, cara. Uma cortina que eles compraram na papelaria. Estende aí uma cortina aí. Eu preciso de uma coisa azul. Compra ali uma cortina pra estender que a gente vai pôr uma coisa atrás. E aí o cara com uma roupinha apertadinha preta, com cara de retardado e alto e grande. Ficou peitinho, né, cara? Estranhão. A rinha de galo. Eu acho que eles quiseram fazer o Tenkaichi Budokai, mas parece uma rinha de galo no meu quintal. Pois é. Parece um circo, parece, sei lá. O mais estranho é que... Parece a telecast da Band. A plateia e o público usam as roupas muito coloridas. É. Muito coloridas mesmo. É todo mundo verde, fluorescente, amarelão, sabe, laranjão. Vermelhão e tal. Muito estranho, abaixo. Akira, mais Akira uma vez. Akira de novo, com outra Akira igual ela. São duas iguais, né? Pois é. São duas policiaizinhas do futuro com o mesmo penteado. Eu acho que são a Titi e a Buma. Com o mesmo penteado? Sei lá, não é mesmo. Não são, nenhuma delas é Emily Rossum. As duas são meio orientalizadas, tá vendo? São descendentes. Então vai ver é a dublê. Uma... Vai ver a dublê. O dublê? Ué, por quê? Mas as duas são... Uma é oficial e outra é dublê. Então, elas não estão com a mesma roupa, ou tão. não vai ver tão, né? Porque o meu monitor tá meio escuro, sabe? Não dá pra ver direito aqui. Pode ser a mesma roupa. Parece ser a mesma roupa. Enfim, e saiu um pouco da sinopse divulgada. Parece que vai ter, e nisso encaixaria aqueles ETs de escola de samba, uma trama envolvendo ETs que você corta um pedaço deles e eles viram outros ETs, os pedacinhos que foram cortados. Nesse momento não tem mais ninguém ouvindo, foi todo mundo pro quarto chorar. Gente, não chorem. Espera, calma, tá? Olha só. O Live Dio tá me assustando, porque ele tá conseguindo ser muito... muito positivo. Sabe por quê? Eu vou explicar. Quando saiu Homem-Aranha 1 e começou a vir as primeiras imagens de bastidores... Celular? É mensagem, não leio a mensagem. Quando saiu as primeiras imagens... de Homem-Aranha 1, eram imagens feitas por fãs... Só um minuto, eu recebi a seguinte mensagem. Dengue, atitudes simples podem salvar vidas. Evite acumular água em vasilhas, garrafas e vasos de plantas. Inclusive, eu não uso mais a privada, né, você sabe? Hein? Tem água parada, né, dentro da privada. Que é aquele pocinho ali. Ah, tá, você usa o quê? Agora eu cavo um buraco no quintal. Tá bom. Quando você viu o Homem-Aranha, também era uma coisa meio underground, meio do mal, mas tipo, era desse nível? Então, a primeira imagem que eu vi de fã do Homem-Aranha era uma fantasia super cosplay, com as cores, assim, fortes demais, uma coisa muito estranha mesmo. Por quê? Porque é feito por fã. O filme, ele é feito pra ser visto a produto final, então muitas coisas são mesmo tosquinhas, mas ali, naquele ângulo, naquela iluminação, sabe, naquele vernizinho que eles colocam depois, o negócio funciona. Então, assim, como eu falei, Dragon Ball pode dar uma franquia muito boa, os produtores não são tão burros assim. Uma coisa é certa, a história já bagunçaram tudo, né? Um pouco demais, né? Um pouco demais? Tudo, cara? O que que sobrou de Dragon Ball além do nome dos personagens? Mas é que tá, cara, não saiu ainda nenhuma sinopse oficial. Eu tô tranquilo porque isso tudo é muito boato de fã, nós estamos vendo, mas eu vou começar a chorar de verdade quando eu vi um teaser. Eu tô esperando o teaser trailer. Quando vira o primeiro teaser trailer, você volta a falar comigo. Por enquanto, eu tô esperançoso. I want to believe. Esse Dragon Ball tá... O problema é que tô querendo fazer a trilogia, né? Mas tá com gostinho de Dead or Alive. É que tá, cara. É um grande estúdio por trás. São diretores, sabe, bons por trás. Uma história que eles sabem que podem render muito. Não é possível que eles estraguem, sabe? Não é possível, sabe? Se eles estragarem, eu vou querer ver um comentário de DVD, o cara me dizendo por quê que ele fez isso, sabe? Se eu fosse repórter, eu ia sentar e ele ia falar, por quê? Entendeu? Sabe, porque isso tem tudo pra dar certo, entendeu? É só encher o cara do desenho que dá certo. Pois é, cara, não tô entendendo pra que enviar... Pra que tanta mudança? Esses alienígenas que cortam o braço e nasce outro. Pra que tanta mudança, né, cara? Não entendo. É culpa do Akon, né? Culpa do Akon que tá escrevendo o filme. É, culpa do Akon. Você tem certeza que você corta uma parte do braço e nasce outro alienígena do braço? Não é que nasce outro braço, que nem os amigos cedinhos, não? Bom, na época que eu li, na reportagem que eu li, nascia outro alienígena. Porque se você corta um braço do amigo cedinho, nasce outro braço dele. Tanto que na reportagem que eu li, eles questionavam isso, que esses alienígenas não apareciam no desenho. Se fosse isso, eles também já teriam feito esse link com os Namekos Aidins. E não fizeram, porque, enfim, né? Eu tô com muito medo, cara. Eu preferi que você não fez. Preferi até o filme, cara. Aquele lá, do futuro, não sei o quê, e... A minha trama não é muito melhor? Porque essa tá complicada, cara. Não é porque a minha é menos pior. A minha é muito melhor mesmo. Desculpa, dá licença. Chorem, crianças. Chorem. Eu também tô chorando. Bom, fiquem felizes. Tem Speed Racer, vai ser bom. Ah, Speed Racer vai ser legal. Vai ser colorido, piscante. Vai fazer todo mundo ter ataque epilético. Não é o episódio do Polygon. Vai ter a Christina Ricci. Eu amo a Christina Ricci, então assistam por ela. Estranho mesmo é ver o Jack de Lost como Corredor X. Cara, adorei isso, cara. Muito legal, muito maneiro. Eu imagino no final do filme ele tirando a máscara. We have to go back! Barbudão chaburu, né? Super legal. O engraçado, sabe o quê? É que eles acham que é mistério se o Corredor X é ou não é irmão do Speed, sabe? Aparece uma reportagem dele falando que não se sabe ainda. Que... Né? É. Enfim, né? É X-Racer? Eles têm o mesmo sobrenome? É na cara, né? É, faz sentido. Se bem que eles também jogaram fora a trama original, mas é aquela coisa, gente. Peraí, o desenho de Speed Racer não tinha uma trama muito fechada. Ele não tinha uma trama original, era um desenho antigo, assim, a característica genial. Era no mundo real, sabe? Era no mundo real aquilo. Só que tinha um carro bonitão, que corria muito e tudo mais, mas era no mundo real. Eles quiseram, assim, fazer uma... Assim, é um desenho muito antigo, então eles têm, assim, já um desenho muito antigo com uma trama muito mais aberta. Então, assim, eles quiseram fazer um grande espetáculo visual fazendo uma homenagem ao que foi aquele desenho, ao clima que aquele desenho quis passar. Então, assim, como esse é um desenho cult, eles têm liberdade pra fazer isso. E não é no universo paralelo que nem Dragon Ball. Speed Racer se passa no nosso mundo, exatamente no nosso mundo, com bandidinhos e tudo mais. Só que se passa no nosso mundo dos anos 70. E, tipo, Eles colocaram até um visual meio 70, né? Meio setentista. Eles aproveitando essa coisa de ser cult, fizeram uma grande homenagem ao desenho. Coisa que eles não poderiam só fazer com o Dragon Ball, porque Dragon Ball é um ícone pop contemporâneo, atual, agora. E é uma história que alguns fatores teriam que ser mudados, mas, tipo, dá pra aproveitar muita coisa e ser usado. Dá pra fazer aquela adaptação que a gente perdoa, mas não precisa inventar personagem, sabe? A história já tem bastante personagem. Eles não precisam inventar personagem, não tem necessidade. É, né? Toriyama inventou personagem pra dar e vender, entendeu? Sabe? Enfim, é uma pena. Se queriam fazer uma coisa tão louca, que fizeram o filme do Dr. Slump? Pronto. Uhum. Querem adaptar aquele Toriyama, faz, pronto, acabou, entendeu? Aí, inventa à vontade. Ou então daqueles montes de one-shots do Toriyama, sabe? É, pega um deles qualquer, que são alguns bem interessantes, eu não li nenhum, mas alguns, pelo visual, são interessantes. Eu li só um que é uma paródia de Dragon Ball com o Dr. Slump, assim. Sério? Bizarro. Uhum. Legal, bizarro. Se não me engano, boa parece. Meu Deus. Enfim, sabe que vai ser uma trilogia e é isso. Deve ser Piccolo, Vegeta e quem? Vegeta, que ninguém falou nada dele, né? No próximo, talvez, né? Cara, talvez esses caras que você corte na ação outros sejam aqueles minions do Piccolo. Você lembra que ele botava uns ovos e aí nasciam uns monstrengos? Você tá mais esperançoso que eu agora. Nem eu com tanta esperança assim. É porque eu tô tão ferrado, sabe? Porque eu tô tentando me segurar alguma coisa. A minha posição é a seguinte... Não vai ser Dragon Ball, ok? Mas pode ser um bom filme, entendeu? Uma boa adaptação, eu já tenho quase certeza absoluta que não vai ser. Mas ainda pode ser um bom filme. Assim, se você olhar e esquecer que existe o desenho, talvez possa ser um bom filme, entendeu? Esses aliens que estão me matando, sabe? Não tinha por que eles estarem ali. Tem tanto alien, tem tanto alienígena, pelo amor de Deus, em Dragon Ball. Usa algum deles, usa o Saibaman, sabe? Usa alguém. Pega Dragon Ball GT, né? Que eles fazem um tour pelo universo. Pega algum, qualquer, passa o... Se duvidar, foi isso que eles fizeram. A gente não lembra. Será? Sei lá, não sei nada de ET. Eu vi, mas eu não lembro também, é tão chato, eu não gostei. É, não, porque Dragon Ball Z, eu vi anime, eu li o mangá, eu pesquisei muito, tá muito mais fixo na minha cabeça, sabe? GT eu só sei o básico. É, GT eu achei meio chato e tal, eu não tenho muito na cabeça. Enfim, rezem, ouvintes, talvez com, sei lá, um bom número de pessoas rezando dê em algo bom. É, tomara que pelo menos dê dinheiro, pra quem sabe numa continuação eles consertarem as merdas. Ou não, né? Se der dinheiro, ah, funcionou assim, vamos fazer pior. Vídeo Quarteto Fantástico, né? Então, depois da piada, que é o filme de Dragon Ball, bem depois, que a gente, nisso a gente parou, conversou, comeu, gravar é uma loucura, né? É uma festa. Demais, cara. Temos 12 horas dando isso, ninguém tem compromisso, ninguém trabalha, ninguém estuda, estamos ganhando milhões pra fazer isso. Ah, se minha mãe soubesse. Bem, tá rolando uma certa tensão entre os fãs da Jump, né? Tá todo mundo morrendo de medo das suas séries preferidas serem canceladas. A Jump tá dando uma de SBT, né? Parece que o Silvio Santos tomando conta da Jump, né? As coisas mudam de ordem, mudam e são canceladas no segundo capítulo, tá uma loucura. Vamos falar um pouco da história da Jump. A Jump tem seus momentos grandes, altos e gloriosos. Que aconteceu muito nos anos 80, com Dragon Ball, com Cavaleiros. Pra quem não sabe, Shonen Jump, a revista que sai toda semana com os mangazinhos. Weekly também. Shonen Jump, né? Que tem vários Shonen Jump. A Weekly Shonen Jump, que é a revista que saiu os shonens, os mangás para meninos, tem que ser Pay for Dummies, né? Uhum. Mais famosos, que sem notícia, a maioria dos que viraram animes e que são famosinhos e que a gente assiste por aqui, todos são da Jump. Dragon Ball, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Prince of Tennis, Samurai X, Death Note, todos esses são todos da Jump. Naruto, Bleach, One Piece, Video Girl, todos são da Jump. Então a Jump sempre teve seus altos e seus baixos. E uma coisa que a Jump sempre teve também era um carro forte. Só que, por incrível que pareça, a Jump não teve muitos carros fortes ao longo da história. E, tipo, eles sempre tinham um mangá que fazia um boom muito grande nessa época. A Jump era o máximo e vendia muito e tudo mais. Só que o que tá correndo agora na Jump é que ela tem vários booms ao mesmo tempo. Por exemplo, não lembro que época, não lembro qual, acho que foi nos anos 60, foi nos 70, anos 70 que começou o Capitão Tsubasa, Super Campeões. Anos 70? É antigo assim? É, anos 70, se não me engano. Se não foi 70, foi 80, mas acho que foi 70. E foi muito grande? Durou muito? Foi. E foi um grande boom da Jump, era algo que sustentava muito a revista e tudo mais. Passou, ficou um tempo sem nada e veio Cavaleiro seguido de Dragon Ball. E aí foi bombou e tal, até os anos... Antes do Dragon Ball já tinha Dr. Slump, que foi da Jump também, não foi? Dr. Slump saiu na Jump, só que aí saem várias historinhas, só que não são os grandes carros fortes da Jump, sabe? Então, aí depois veio Dragon Ball, que durou até os anos 90, acho que foi até 94, se eu não me engano. Ficou um tempo sem muita coisa, com 94 foi o anime, foi o final do GT. Oi? Não, o GT acabou em 96, eu acho. Ah, é? Acho que foi. O mangá de Dragon Ball acho que acabou por 93, 92, 94, por aí. E aí ficou com Samurai X e tal, só que aí, hoje em dia, a Jump tem três carros fortes. É. Entre 97, que surgiu One Piece, e 2000-2001, que veio depois Naruto e Bleach, a Jump testou com esses três. Hoje em dia, então, ela se mantém com esses três booms simultâneos, básicos, que é o tripé da vez, One Piece, Naruto e Bleach. One Piece que tá sempre nos primeiros lugares de venda, Naruto e Bleach que nem sempre estão lá, mas... É, porque a Naruto e Bleach não vende tanto com ROM. Não vende tanto com ROM, porque tanto com ROM é coisa mais pra fã, né? É, então é o tipo de público que quando tem que ler, só já lê na Jump mesmo, então eles não tem muito público que espera sair o tanto com ROM ou coisa parecida. Ou então todo mundo é duro e não compra quando sai, porque eles nunca estão na lista. Pois é, então mas os mangás mais underground da Jump estão na lista. MX-Zero, que parece o nome de banda. É. MX-Zero, Tsulevru e os mais undergroundzinhos mais diferentes. Enfim, e aí qual o problema de você ter três grandes carros fortes numa revista e ter, sei lá, espaço pra mais ou menos 10 séries? São essas três, Kotikame, que não acaba nunca, que era aquele policial e tal, que tá 150 e poucos. 150 e poucos tancorons, não 150 e poucos capítulos. É, 150 e poucos tancorons. Deve dar, sei lá, mil e tantos capítulos. E então você tem lugar pra mais 6 revistas. Você tem que, sei lá, mais umas 6 ou 8 revistas. Tem que fazer alguma coisa com elas, sabe? É, e o negócio é o seguinte, rola um problema porque, naturalmente, as histórias já correm o risco grande de serem ofuscadas. Todo mundo só liga pros irmãozinhos mais velhos, ninguém vai ligar pros irmãozinhos mais novos, pras histórias novas. É, então elas são obrigadas muitas vezes até, para não bater de frente, procurar um estilo mais alternativo que, por um lado, é bom porque enriquece a revista, né? Temas variados, mas é ruim porque acaba alcançando um público menor. E tem mais outro aspecto da questão. Os próprios editores da Jump acabam, erroneamente, exigindo demais as novas séries. Quer dizer, tem esse boom, Naruto, Bleach, One Piece. É um boom que tá acabando, você consegue ver claramente, principalmente com o Naruto, você consegue ver claramente que o cara só tá continuando a história porque os editores não deixam ele parar mesmo, porque... Tipo, ele já tem um final planejado, todo final planejado, só que falaram pra ele, pô, enrola mais um pouquinho isso daí. Dá pra ver claramente, em Bleach você vê que tem história, muita coisa ainda pra falar, muito personagem pra desenvolver, e como ele é lento pra desenvolver personagem mesmo, né? Em Bleach ele ainda tá se divertindo, Naruto, você não sente aquela diversão do autor. Você lendo, você vê que o Kishimoto, não, você vê que ele tá relaxando no traço, você vê, eu não li nenhuma declaração dele a respeito de você, mesmo porque os mangakais se manifestam muito pouco e eles não têm tempo de falar, né? Não tem tempo nem de respirar, nem de dormir. Então, mas você nota, assim, a gente tá comentando isso direto nos reviews, que o traço dele tá relaxando, a história tá ficando assim, tem seus pontos interessantes, ainda tem seus ganchos, mas tá complicado. Então, você vê assim, bem ou mal, por mais que os editores da Jump pressionem os autores pra eles continuarem, tirando One Piece é uma história que ainda tem fôlego pra durar, igual o outro, 150 tancorons, né? E eu quero muito que continue, cara. Mas você vê que Bleach e Naruto são, assim, séries que tem um final, então um final próximo. Então, por mais que eles enrolem, eles sabem que vai acabar um dia. Então, eles estão desesperados pra conseguir outro boom, pra manter eles, porque eles estão com medo de caírem de novo no hiatus muito brabo, e dessa vez vai ser um hiato muito brabo mesmo. Eles têm uma série que tá indo bem, que tá segurando bem, que é Katekyo Kill Hitman Reborn, que eu ainda não li, baixei tudo e ainda vou ler, e que o povo aposta que, acabando Naruto e Bleach, né, vai se tornar o segundo maior carro forte da Jump, junto com o One Piece. É esse o ponto que a gente tava discutindo, na verdade. Só que nunca vai ser um Dragon Ball, né, vai ser sempre um Yu Hakusho, que tá ali, sabe? É, na verdade, é o que a gente tá falando, justamente isso. É, precisa urgentemente essa série, por mais que alguns de nós amem Naruto, alguns de nós amem Bleach. Eu falei em português, certo? Alguns de nós amem. Por mais que alguns de nós amemos Bleach, alguns de nós amemos, acho que seria memos. Só que é muito estranho falar isso. Então, por mais que... É como você que ouvia certo, você fala viela. Então, por mais que algumas pessoas gostem de Naruto, algumas pessoas gostem de Bleach, a gente sabe que tem que acabar pra quê? Pra as séries poderem aparecer. Porque elas são ofuscadas, tem muitas séries e tá uma lei do cão na Jump, né? Um dos motivos da discussão de hoje é justamente essa. É as séries que não estão durando nem 10 capítulos. Pois é, eu acompanhei 3 levas de novos mangás, já... Não, eu comentei isso, mas não foi porque foi naquela gravação que a gente perdeu. Eu acompanhei 3 levas de novos mangás, e nessas levas eu vi, nas duas primeiras, eu vi mangás ruins sendo cancelados, e mangás bons continuando. Sketch Dance, que foi bom, continuou. Hatsukoi, que foi bom, continuou. Agora, o que eu vi nessa última leva, que foi Mudge, Kyosen... Não lembro de mais nenhum. Teve mais um, eu acho. Teve Mudge, Kyosen, mais outro. Foram mangás que tinham potencial, poderiam ser algo, foram cancelados muito rápido. Mudge foi cancelado no capítulo 12 e Kyosen no 10, eu acho. Ou 12 também. Kyosen foi um mangá que foi muito com a cara, sabe? E Mudge também tinha seus fãs, sabe? Foram os mangás que criaram um fanbase e mesmo assim foram cancelados. Porque não fizeram todo o estardalhaço que a Jump esperava. Só que tá, a Jump tá sendo muito equivocada, porque eles estão com medo de abrir mão de Naruto, de Bleach, de One Piece, etc, pra poder não criar nos seus filmes de novo. Só que eles não vão, não adianta, eles não vão conseguir tirar esse estímulo, arrebentar com outra série enquanto essas três séries não acabarem. Por quê? O marketing em cima delas foi tão grande, eles meio que criaram um monstro. Agora eles são escravos do próprio marketing que eles construíram, quer dizer. Eles acabaram criando uma dependência dessas séries, conseguiram o que quiseram, e agora simplesmente não conseguem se livrar delas. E a Jump também tem uma política, que é uma política que eu não sei desde quando que tá vigente, é interessante, mas é um pouco complicada, sabe? Porque eles querem dar espaço, eles sempre dão espaço para novos mangakais. Rolam concursos, as pessoas mandam one-shots, eles escolhem os melhores one-shots, lançam na revista, e os one-shots que têm uma popularidade maior viram série. A maioria, todas as séries que estão na Jump hoje tiveram one-shot, eu já li one-shot de One Piece, one-shot de Naruto, de Bleach, não li não. De One Piece e de Naruto. É assim, as coisas são totalmente diferentes, dá só uma ideia do que vai ser a coisa, e acabam virando depois a revista. Só que é o seguinte, se você não conseguir emplacar aquilo dali, se aquilo ficar por muito tempo lá no... Porque eles têm também uma votação de popularidade. Quais as revistas mais populares, que o pessoal gosta mais e tudo mais. Se você fica muito tempo lá embaixo, cancelam. Foi o que aconteceu com mangás grandes, inclusive. Como Shaman King. Shaman King rodou por causa disso? Shaman King rodou porque eu acho que ficou, sei lá, 20 semanas na última posição. Aí cancelaram. Aí teve que ter aquele final bizarro. Por isso que teve aquele final cortadão. E tem muitas séries da Jump que estavam tomando um caminho e acabaram sendo canceladas. Não sei se por esse motivo, porque eu não vi o final delas. Como uma outra agora que foi Mugen Torojin. Foi... Acabou. Prince of Tennis acabou porque chegou a hora, né? O outro... Outra... Por favor, né? Pelo amor de Deus. É, foi depois do torneio mundial lá e acabou, sabe? Depois do mundial não dava pra ter intergaláctico, então vou acabar. Podia virar, né? Aí o editor chega lá, ó, não pode acabar não. Ih, caramba, fodeu. Faz lá, chama o Goku, chama a galera lá do outro mundo, do além. Faz intergaláctico. Aí o outro mangá de esportes que ainda tá lá, que é a Ishiro 21, que é de futebol americano. Como eu odeio mangá de esporte, cara, e anime de esporte também. A Ishiro 21 é uma exceção. Eu gostei muito da ideia de Ashir Vision, porque ela é bizarra, sabe? Tem um cara lá que parece um morcego, e tem outro que corre demais. É meio super poderosa, sabe? Meio mística. É legal. Eu não sei, vamos ver. Fala uma magia em volta. Eu li uns capítulos, li uns... Vou dar uma olhadinha. Uns 50 capítulos e parei. Vou dar uma olhadinha pra ver qual é a parada. Se vocês forem bem desenhados, podem ser feitos. É só ser bem desenhado. Eu te mostro, tem uns aqui. Quer olhar? Mas então, a Shield 21 também tá próxima de acabar, ou 20 ano, ou sei lá, Niju Iti. 23Q, whatever. 23Q. E, bem, o que tá acontecendo é isso, sabe? Eles estão precisando de novas coisas, novos carros fortes pra segurar, porque a Jump se segura em mangá de ação e mangá de esporte. É, só que assim, você vê, por exemplo, das séries novas agora que a gente tá acompanhando, Sketch Dance, Psirico... Hatsukoi são ótimas, ótimas séries. São séries que você visualiza isso virando anime, você visualiza isso virando mania. Psyrem principalmente, porque é que eles estão querendo mesmo fabricar um novo boom mais alto possível. Então você vê que Psyrem, por mais que seja legal, por mais que seja diferente em muitos aspectos, tem um clima maneiro, mas você vê que eles, é bem by the book também. Eles pegaram toda a forma de se fazer um shonen e colocaram ali, bonitinho, parece que tem um manual de como fazer, o cara seguiu, e a partir dali ele foi criativo o suficiente para poder desenvolver um clima diferente, mas o básico tá ali. E dá pra ver que é a vontade da Jump de realmente produzir o mais rápido possível outro boom. Fischeren é um shonen como qualquer um dos três principais, né? Só que com arte de sobrevivência meio Lost, né? Tipo, temos que sobreviver e tal. Não, e é ótimo, assim, muito, muito bom mesmo. E esses agora que estrearam, que a gente comentou, né, do último review, o Double Art também, parece ser bem legal. Mas aquela coisa, nenhum deles vai aparecer o suficiente, vai causar o que eles querem que cause, se não acabar com Naruto e Bleach. Porque quando tiver Naruto e Bleach lá, sabe, as pessoas vão só se importar com Naruto e Bleach, não tem jeito. Double Art é um mangá que eu acho que vai ficar naquele patamar de MX0 e do Love Ru. que é o seguinte: dentro da Jump, ele vai estar sempre ali, sabe? Ele não vai estar dando um destaque muito grande, não vai ser muita coisa, mas vai vender bem Tacon. Porque não é uma história de ação, que você vê que todos os booms da Jump são aquelas histórias ou de humor muito loucão, ou de ação desenfreada e tal, então nesse caso é nenhum dos dois. Que eu acho que é inclusive que vai acontecer com Hatsukoi, e que vai manter Hatsukoi na parada, sabe? Porque Hatsukoi, dependendo só da Jump, tá muito mal. Agora, se o Tankohon começar a vender bem, o pessoal começar a gostar do Tankohon, que eu acho que foi o que segura. Já saiu o Tankohon, um Tankohon, né? Um Tankohon, só que eu não sei que posição que ele ficou, se ele ganhou alguma posição boa e tudo mais. Mas eu acho que foi isso, é isso que segura as séries de romance da Jump, como Masakazu Katsuri, etc, sabe? É vender bem Tankohon. Dentro da revista, os leitores padrões da Jump não ligam pra isso, sabe? Só que tem outros fãs que não compram a Jump e compra o Tacomon. A Jump deve ser isso mesmo, porque senão a própria Jump não aceitaria mais esse tipo de história dentro da seleção dela. E atualmente tem 4 histórias nesse estilo. E atualmente, que é a época de crise, que o bicho, sabe, a bruxa tá solta lá dentro, eles permitirem uma história dessa, e com grande destaque, que ela estreou em grande estilo, aquele pôster colorido, não sei o que, não sei o que lá. Todos estreiam assim, cara. Você falou que o Pissirei não teve pôster colorido no primeiro capítulo, teve. No primeiro? Teve, te mostro aqui agora. No segundo? Eu não lembrava disso. Que bizarro. Tinha tido o que eu disse. Então rola sempre essa... Tá rolando muito essa especulação de, meu Deus, que vai ser cancelado e tudo mais. Só a título de curiosidade, eu vou falar pra vocês o que tem hoje em dia, agora, nesse momento, na Weekly Shonen Jump. Nossa, e nossas apostas de qual que vai continuar e qual que vai rodar. Pois é, qual continua e qual roda. Olha só, a X21 de esportes, que é... Que começou há pouco tempo? Começou a X21 já tá 200 e pouco. Ah, então continua, não vai ser mais. É, então dizendo que tá na possibilidade de acabar logo, pela história e tudo mais. Então essa, cara, que se acabar por hora, não vai ser porque não tá vendido, vai ser porque já deu. Aí depois, Naruto One Piece. Né? Então, que não vai me gabar mesmo. Gintama, que é uma série que dizem então um humor parecido com o Disquete Dance. Você passa num Japão feudal, só que com coisas da atualidade. Ele tem uma motoquinha e tudo mais, sabe? Começou muito com essa coisa de humor e agora hoje em dia já é mais voltado pra ação e tudo mais. E o Chá, que é... Cara, eu pensei que isso tinha sido cancelado. Que é aquele do professor, herói. Não foi cancelado? Não, tá aqui. Acho que não, acho que eu tive. Acho que pararam de escanear, sabe, de traduzir, e eu achei que tinha sido cancelado. Tá. Não voltaram a escanear. Isso daqui é o que tá na revista. Ah, tá. Escanear também parou no 3. Que é sobre um professor que é um herói e é de comédia também. Poseidon, que também é de comédia, eu não vou falar, então, gag. Assim, esses de comédia capaz de durarem bastante ainda um pouco. As pessoas da Jump, os diretores da Jump costumam gostar. Comédias nonsense, assim. Rola. Aí depois Bleach, até que é um Ritmo Reborn. Olha que beleza, Double Arts. É o melhor bem posicionado dos 3. Dos novos, né? O outro não foi cancelado, não? Só que aí o segundo mais bem posicionado, logo seguido de Double Arts, Barry Hakan. Eita, mau gosto. Cara, é por isso que a Jump tá ferrada. Olha o gosto das pessoas que leem isso. Gostaram daquilo, cara? Cara, quem lê isso daí deve ser japonês de 12, 13 anos, sabe? Com aquele humor de pré-adolescente. Dá risada de pum? Aham. Não, pra quem não ouviu reviews, esse Bari Haken é um dos piores mangás que eu já li na minha vida, acabou de estrear na Jump. Aham. Uhum. E é uma merda, enfim, foda. Se duvidar, foi o pior mangá que eu já li na minha vida, cara. É um dos piores. Eu não tô conseguindo lembrar de outro realmente. Talvez seja o pior mangá que eu já li, porque eu li pouco mangá, se comparado assim, né? O volume que tem por aí, eu li muito pouco mangá e todos eu gostei muito. Então, realmente, cara, foi o pior mangá que eu já li em toda a minha vida e está logo embaixo do Double Arts, que é muito bom, uma pena isso. Aí depois Pissirene. Pissirene depois de Barinha Ken? Pois é. Cara, tomara que a gente acabe, cara. Tomara que queime, toque em fogo lá na editora. MX-Zero, Sketch Dance, Koichikame, Mago, Narihion no Mago, que também é novo. Lá embaixo, tadinho. Ué, Yusha de novo? Tem alguma coisa errada nessa lista. 12 Yusha. Yusha não 2 vezes, eu não sei qual que é o certo. Hunter x Hunter... Que voltou, mas daqui a pouco acaba de novo. Assim, cara, semana passada não teve, parece. É, o cara vira, não quero mais de novo, vai para. Não, ele falou que daqui a uns meses, um mês ou 2 meses, ele vai parar de novo. Aí, Tsunaviru, o Sag, que eu também não sei, tem um coelho aí, não sei o que ele faz. Neuro, que também é de ação. Hatsukoi tá em penúltimo, cara, isso tá triste. Ai, meu Deus do céu, eu tô preocupado com o Hatsukoi. Fazer uma campanha. Sketch Dance tá na subida, você viu, né? Sketch Dance tá lá pro meio. Fazer uma campanha, save Hatsukoi. Não deixe a Hatsukoi acabar, pessoas, mandem e-mails em japonês pra Jump, pelo amor de Deus. Eu tô com medo, cara. E Jaguar, que é velho pra caramba, acho que desde os anos 70 que sai esse drop. E de Greyman não teve essa semana, que também é de ação e tudo mais. Enfim, a gente tem 11 mangás de ação, 1 de esportes, 4 de, 5 de humor e 4 de romance. Dos de ação, todos são bons, mas o realmente ainda o que quem tá na frente é Naruto, Bleach, blá blá blá, não tem jeito. De romance eu só conheço Hatsukoi, né, que é muito bom, e tomara que suba a posição. Double Arts, pode ser considerado mais romance. É verdade. Double Arts, que graças a Deus, lá em cima. Mas também tá no começo agora, começou muito bem. Pode ficar ruim. Se daqui a algumas semanas começa a cair. Não que fique ruim, mas começa a cair. Hatsukoi é ótimo e tá lá embaixo. Tá triste. Que pena, cara. Mas a Hatsukoi, se não me engano, antes, há um tempo atrás, tava um pouquinho mais em cima, sabe? E é isso, então tomara que a Jump se recupere, tomara que a Naruto acabe logo. Acreditem, eu falo isso doendo, porque eu gosto de Naruto, entendeu? Mas ele precisa acabar, gente. Vamos combinar. Até Bleach, vai. Bleach é muito bom, mas precisa acabar, não, cara. Precisa pro caso dos outros, mas ai... Ah não, pô, eu podia transferir pra uma revista cult, bimestral, sei lá, e continuar. Muito triste que, não importa se os dois acabarem, One Piece ainda vai ser o grande brilhante, vai continuar brilhando, né, Jump. Vai continuar ofuscando, de certa forma, porque a Jump teve uma época que foi sustentada pro Dragon Ball. Não, mas só One Piece, não tanto, porque ele é um pouco alternativo, entendeu? Mas vende muito bem. Vende muito bem, mas ele não conflita com os outros de ação diretamente. É. Entendeu? Por exemplo, só com One Piece, um Psyrem poderia aparecer, poderia brilhar mais só tendo One Piece, porque é diferente. Enfim, Deus queira que essas séries boas não sejam canceladas, porque eu acho que no último ano, sabe, essa é a melhor formação da Jump. É verdade, não, dá pra ler muita coisa, assim, né, dá pra pegar aí, ler tudo, dá pra ler a Jump inteira, menos Barreira Quente. E Nurarionomago. Não, é Nunari. Nurarihionomago. Nurarihionomago, que eu ainda não li tudo, então ainda tô com preconceito. Mas fora esses dois, dá pra ler tudo, sabe? Enfim. Então, já que a gente tá falando de mangá, a gente vai fazer um último quadro com umas curiosidades interessantes. É, uma curiosidade, a principal delas é que em 1970 não tinha nada pra fazer no Japão. E as pessoas trabalhavam com a facilidade danada. Não devia ter nada pra fazer na televisão, faltando mulher, não sei o que acontecia. Então, não sei se vocês sabem, né, não sei se vocês leem, quando vocês compram um mangá, vocês leem aquela paradinha do lado do mangaka reclamando da vida dele. Mangakais sofrem muito. Mas eu tenho muita pena, porque todos eles reclamam tanto, mas reclamam tanto, né, porque não tem pra fazer nada, absolutamente nada, é incrível. Cara, você tem que pensar, escrever e desenhar 18 páginas, normalmente, 18 a 20 páginas, por semana. Você tem 7 dias pra fazer isso. Bem brabo. Pelo jeito, eles não começam a trabalhar nisso com muita antecedência, eles não tem um... Eu pensava antigamente que eles, tipo assim, eles desenhavam lá na frente, eu ia liberando. Mas não, eu acho que eles fazem mesmo por semana, direitinho, o tempo de... É, eles não têm uma distância grande do que tá sendo publicado, mesmo porque se precisar rolar alguma mudança, né? Rolar alguma mudança, ou então a série ser cancelada e ele perder vários capítulos, sabe? É, aí a gente precisa dar um final logo e tal, às vezes, então... Então, realmente, eles trabalham muito. Só que quem fala isso são pessoas que normalmente têm uma série, no máximo duas. A gente tem, por exemplo, o cara de Gantz, ele faz três séries ao mesmo tempo. Só que uma semana, cada semana sai uma, sabe? É, as meninas do Clamp, que tem um monte, mas assim, a hora que para, depois acaba, segunda depois volta. O carinha lá do... Eu sempre esqueço o nome dele. Do Hunter. Também sempre esqueço o nome dele. É. Que escreve lá o que quer, quando quer, assim eu faço, assim até eu, né? Mas ele faz isso de sacanagem, né? Porque ele não gosta da Jump. É. Ele só quer zoar com o cara da Jump, essa é a intenção dele. É, mas bem ou mal, enfim, trabalhava o que quer também. Aí até eu. Mas tem uns carinhos que diz que trabalhavam, né? Aí surge a pergunta, qual talvez na história do Japão foram os mangakais mais ocupados? O Takehiko Inoue também fazia dois mangás ao mesmo tempo. Ele fazia o Slam Dunk e o Vagabond, mas depois ele parou o Vagabond. Dois mangás. Agora, vamos ouvir o primeiro caso. Pra você ver como dois mangás. Dossiê Shinji Mizushima. O ano era 1970. O ano que não tinha nada pra fazer no Japão. Na verdade, foi a década de 70, não o ano de 1970 no caso dele. Primeiro, ele começou na Champion, Weekly Shonen Champion, o mangá Dogaben, que foi de 1972 a 1981. Já na Weekly Shonen Magazine, o que, que ele fez? Ao mesmo tempo, ele fez Song of a Baseball Maniac. Na Weekly Shonen Magazine, que foi de 72 até 77. Nos primeiros anos, até 76, não era regular semanalmente, mas a partir de 76 começou a ser toda semana. Toda semana, bonitinho. E detalhe, esse ele escrevia a maior parte dos seus mangás eram sobre beisebol. Praticamente todos. Quer dizer, já são dois sobre o mesmo assunto, que durante, em 76, durante um ano pelo menos, ele já desenhou, já estava desenhando, no mínimo esses dois, a gente já falou dos outros ainda, no mínimo esses dois, já é complicado, porque você tem dois mangás diferentes sobre o mesmo assunto, semanalmente, e tem que ser duas histórias diferentes. E cada um tem que atrair o seu público, quer dizer, já é complicado. Pois é, mas aí vem na Weekly Shonen Sunday, outra revista, ele lançava o Boys Idiotic Cushion, que começou em 70 e foi a 75. E logo que acabou esse, em 75, ele começou na mesma revista, logo em seguida, e Kyu-san, que foi de 75 a 77. Ou seja, rolou um tempo que ele tinha pelo menos três mangás ao mesmo tempo sobre beisebol. Sobre beisebol. E detalhe, quando acaba uma, quando ele diz assim, que acabou uma e começou a outra, começou semana que vem. Sem pausa pra férias, não respirou não. Eu acabei essa semana, na próxima semana eu comecei outro. Começou outro. Então já viu aí que pelos anos, em alguns anos ali, rolou de estar três ao mesmo tempo, que já é complicado. Ele estreou, a estreia dele foi na Weekly Shonen King, que ele não deu muito certo. Então ele fez histórias curtas. Em 1972 ele fez Rei Jumbo, em 72 também ele fez Rinkyu Otora, e depois em 74 ele fez Alpskun. E essas séries parece que foram as únicas dele que não eram sobre beisebol, eram sobre... E por isso não deu certo, né? Luta livre, algumas, outras sobre luta e tal. Eu quero saber escrever sobre beisebol, que ele tentou fugir do tema, não vendeu. Pois é, aí na Jump ele lançava um só, que foi o Kepare, Pitcher Ota, que começou em 70. Ou seja, ele já rolou aí quatro mangás ao mesmo tempo. Quer dizer, não, foram dois, pelo menos dois ao mesmo tempo, uma época, três ao mesmo tempo, saindo os irregulares da King. Esse da Jump não diz quando terminou. Então, se começou em 70, é bem capaz, lá em 70 e pouco, quando ele tava com três ao mesmo tempo, ele também está simultaneamente com esse da Jump. Então, pelo menos durante um ou dois anos aí, ele tava com quatro séries semanais ao mesmo tempo, de 20 páginas, cada uma falando sobre beisebol. Pois é. E além disso, ele lançou mais um de beisebol, foi o Kyudokun. Engraçado que as peças de beisebol de vidas passadas, só pode, porque não tinha tempo de jogar nem ver beisebol agora. Né? Então ele já nasceu sabendo, né? Pois é, ele deve ter... Se as regras mudam a prática do beisebol, ele não vai saber. Pois é. Porque ele não assiste beisebol, né? Pra se atualizar, enfim. E aí teve essa Kyudokun. Essa Kyudokun, ela saía de 15 dias na Shonen Big Comic de 77 a 81. E teve Abusan, que era o semi-monthly. Que seria uma revista semi-mensal. Semi-mensal, eu não sei que ela... Acho que é um mês... Ela quer ser mensal, mas ela se disfarça de semanal de vez em quando, sabe? De vez em um mês eles estão com preguiça e não saem e tal. Que era Big Comic Original, que foi de 73 até hoje. O cara tá nativo, só que agora ele tá tomando broxão um pouco, não tá tomando muito Viagra, não tá aguentando tanto tranco mais, é só essa e pronto. Ou seja, se vocês estão perdidos aí e não entenderam muito bem, o que acontece, o topo deles foi em 1974, que ele ficou com quatro revistas ao mesmo tempo, mais uma revista irregular, que saía de vez em quando, e uma quinzenal. Quatro semanais, uma quinzenal e uma que saía de vez em quando. Ao mesmo tempo, se imaginem, desenhando e escrevendo ao mesmo tempo isso tudo, toda a semana. O cara não dormia praticamente. Ele tava desenhando, vamos botar aí em média, sei lá, 75 páginas por semana. Puta merda, hein? Os caras da... Puta merda. Os caras que... Eu tava vendo os desenhistas das editoras americanas, da Marvel, tudo bem que é um pouco mais complicado o estilo de comics, é um pouco mais trabalhoso de fazer, mas mesmo assim, eles levam um mês inteiro pra fazer 20 páginas, e reclamam muito. E às vezes eles demoram mais de um mês, né? Atrasam a revista. E reclamam muito. Quer dizer, mesmo com o traço sendo um pouco mais complexo, qual que é a comparação aí? Você vê que o cara ganha direto até dos americanos. Mas, esse ainda não é o recorde. Se você pensa que acabou, o nosso amigo Xadrez Nagai. Go Nagai, que pra quem conhece, ele é o criador de Mazinger Z, de... Eu nunca consigo falar Mazinger Z. É Mazinger Z. E Devilman, Debiruman. Ele fez o seguinte, em 1972, ele tinha as seguintes revistas semanais rodando. Harent Gakuen, que foi da Weekly, até a Weekly Shonen Jump 41, da primeira Weekly Shonen Jump até a 41, e logo em seguida, na 42, ele já começou Mazinger Z, aí ao mesmo tempo, na Magazine, na Weekly Shonen Magazine, ele tinha o Maricum, que foi até 24, da 25 ele já começou Devilman, sem descanso também, sem respirar, na Sunday, Kedaman, que começou no volume 2, foi até o 45, na Champion, ele tava com a Bashiri Family, e na King, ele tava com Super Kun Kun, ou seja, ele estava com 5 revistas semanais ao mesmo tempo. 5 revistas semanais ao mesmo tempo e sobre assuntos diferentes. Sobre assuntos totalmente diferentes. Eu não sei o que é mais difícil, se você fala só sobre beisebol ou se você fala sobre coisas completamente diferentes. Porque as três séries dele que eu conheço aqui, Haren Shigakuen, foi a primeira série, primeiro anime, inclusive, primeiro anime baseado na Jump, que era de comédia, com uma escola bizarríssima lá. Acho uma estranha aquela abertura bizarríssima e tal. Aí, inclusive, naquela época era bem mais pervo do que hoje em dia, né? Muito mais pervo, muito mais do mal, cara. Depois Mazinger Z, que era de Mecha, e Devilman, que é de demôniozinhos e tal. Ou seja, nada a ver uma coisa com a outra, né? 5 revistas que dá, em média, 90 páginas por semana. É incrível, o cara devia estar com um tendinite até na alma. De 90 a 100 páginas por semana. Mas... se você pensa que acabou... Esse ainda não é o recorde. Incrível, né? Existia um cara em 1970 chamado... Esse cara não tinha vida, esse cara morreu virgem. E acho que ele nunca beijou uma garota, cara. Que, não... que horas que ele ia fazer isso? Esse sim é o recordista. Não esperem mais não, são só esses três. Esse é o recordista. Jorge Akiyama. Olhem só. Vá, leia. Na Weekly Shonen Magazine, ele faz o quê? Um magazine chamado Horafuki Dondon, que até a edição 31 da magazine. E depois, na 32, ele emendou direto, sem pausa, um mangá chamado Ashura. Sendo que o Horafuki Dondon era uma série de piadas, super descontraída e tal, de piadinhas idiotas e tudo mais. E o Ashura era... Ashura. Era um mangá sério, social, sabe? Bem, bem pesado e bem sério. Sem uma semana de pausa. Ele mudou de um clima pro outro assim. Do nada. Aí, na Jump, ele tava com o chamado The Rolling Man, até a edição 39, e que depois terminou na outra revista, terminou na Magazine. Depois, continuou assim, sem pausa, terminou, começou na Shonen Jump até 39, depois terminou na Magazine. Uns com um nome super legal de Current Translation of the Scriptures. É, pra quem não sabe inglês, a situação atual das traduções das escrituras. Enfim, né? Tinha alguém traduzindo a Bíblia, era a história de alguém traduzindo a Bíblia. Legal, nunca ninguém fez isso. A história da tradução da Bíblia é uma boa ideia. Na Shonen Jump também, até a edição 41. Na Sunday, Zenigeba, Weekly Shonen Sunday, até a edição 13. Na Champion, ele começou, quando a Champion ainda era quinzenal, com Cruel Baby, até a edição 13. E a partir da edição 14, passou a ser semanal, Cruel Baby, que ele desenhava. Na King, Zukoke Jingi, da 20 até a 46. Na Weekly Bokura Magazine, Dr. Nanda, até a edição 23. Professor Gyoromen. Na mesma, até a 36. Não, da 36 já achei, ele teve uma pausa, sabe? Tá. Aí rolou uma pausa. 36, é verdade. Ele deu uma respirada, né? Não, mas aí é o seguinte, além disso tudo, que ele tava. Essas todas ele tá fazendo ao mesmo tempo. Essas, ao mesmo tempo que você já perdeu a conta há muito tempo, foram as semanais. Eram quantas revistas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis revistas semanais ao mesmo tempo. E além disso, durante o espaço de tempo que ele fazia essas seis revistas semanais, em 1970, ele fez mais todas essas revistas mensais, de vez em quando, sabe? De vez em quando saiu uma, algumas eram curtinhas, tipo, por exemplo, a Computan saiu na Shonen Pictorial, que era quinzenal, até o 6, da 1 a 6. Foi curtinho, né? Foram aí 12 meses, um ano, curtinho. Muito curto. Não, foram 3 meses, porque era bissemanal. Era quinzenal. Não, bimestral. Duas vezes no mês, é twice monthly, não bimonthly. Ah, tá. Quinzenal. Era quinzenal, foram 3 meses nessa daí. Por que eles chamam de twice monthly aqui e chamam de outra coisa ali em cima? É, eles gostam de mudar o nome. Idiota, não. Quer fingir que inglês tem muito vocabulário? Vocês são a língua, seus americanos, vocês são a língua mais pobre que existe. Não vem querer mudar muito pra dizer que vocês têm variedade na língua, não. Aí, Pseudo-Human God Beetle, que saiu na Shonen Pictorial também, da 7 até 13, depois que aquela acabou. Depois, mais 3 meses aí. Depois, Count Sade, Monthly Bokenho, essa daí só foi só uma vez, só na de julho. Aí, além disso, Horafuki Dondon, aquela lá de cima. Depois foi pra Monthly Supplemental Shonen Magazine. Olha que nome bonito. É nome de repositório energético, né? Monthly Supplemental Shonen Magazine. Pelo que eu entendi, era o que não rolava, era o que tipo, tinha a Shonen Magazine, né? Weekly. Pelo jeito eram histórias da Weekly que tinham capítulos especiais que saíam mensalmente. Não, eles foram pra Monthly, tanto que esse tá rolando até hoje. Uou. Rafa Dondon tá rolando até hoje. Além disso, Chief Detective Blackbird, vocês já estão de saco cheio, mas tá acabando. Também, não, essa foi na Monthly Supplemental Shonen Jump, que deve ter existido por algum tempo, que não existe mais, essa revista. De janeiro até junho. Mais o quê? Quantos meses aí? Cinco? Seis meses. 5 meses. E Cruel Baby, que foi também pra, depois de todo o enrolo lá na Champion, né, que era quinzenal, depois virou semanal, depois virou mensal. Saiu na Monthly Supplemental Champion, que acho que era moda na época ter uma Supplemental, de dezembro em diante. Ou seja, o cara fez 6 revistas simultâneas, semanais, ou seja, isso são 118 páginas por semana, e pelo menos uma mensal, que são as revistas mensais... As revistas mensais, elas costumam ter mais páginas. Costumam ter 40 páginas, por aí. O cara tava desenhando mais 130 páginas por semana, 150 páginas por semana. Ou seja, 6 mangás mensais, mas aqueles todos que a gente falou, que a maioria eram quinzenais, e, ou seja, com mais páginas. Então vale por mensal, porque uma quinzenal com mais páginas vale por uma mensal com semanal com poucas páginas. Ou seja, o cara trabalhava pra cacete. Muito, cara. Trabalhava muito, cara. E gostava muito, porque não adianta, a gente ia ganhar os tubos, mas não tinha tempo pra gastar o dinheiro. Então a gente ia fazer porque gostava mesmo. Ou então, tinha uma frustração, um problema psicológico muito grave, se afogava em trabalho, tinha depressão, sei lá. Eu não entendo, alguém, isso não é normal, cara, isso não é normal. Isso é assustador, cara. Se o cara só desenhar, se o cara só escrever, se o cara escreve e desenha, cara. Não é normal, cara. Isso não é normal. Tá, se vocês não dormiram depois dessa lista enorme de mangás que vocês nunca ouviram falar, agora vocês baixem todos. Já no Back Update, deve ter tudo, né? É, anota o nome aí, vai procurar no Back Update. Procura aí, lê aí, 20 anos de... Lê aquele Dondon que tá até hoje. Lê desde o primeiro, sabe? 70 até hoje, vai ser divertido. Vai, vai. Que eu vou estudar física. Tchau. Eu vou dormir, que eu tô quebrado. Então é isso, né? Acabou, tchau. Acabou. Assim, o Luan aqui pra encerrar, dá um vazio, né? É triste não ter ninguém pra falar, eu odeio vocês. Fiquem aí, tchau, boa noite.